Prontos? Preparar? Acendam aquela lâmpada. Lembrem-se de que o objetivo do jogo é iluminar a lâmpada da tabela. Penny? Penny? Penny? Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante para não quebrar nada e nem machucar ninguém. Eu nunca me permito perder o controle, nem por um momento, pois alguém pode morrer. Mas você aguenta, não aguenta, Darkseid? O que temos aqui é uma rara oportunidade de eu finalmente me soltar e mostrar a você a verdadeira extensão da minha força! Alô, alô, amigos do Areva, aqui é o Zenon para mais um podcast Areva. No episódio de hoje vamos falar sobre Superman, vamos comentar um pouco aí sobre a mitologia desse herói. Para começar, nós temos aqui o nosso amigo Marcelo Soares para participar da conversa também. Diz aí, Marcelo. Aí, Marcelo, tudo bem? Rafael Rodrigues. Paralto Avante. E o nosso especialista em séries, filósofo e compositor Moura. Aí, rapaziada. E pessoa sustentável. Cada vez mais sustentável. Para o alto e avante! O personagem foi criado, né, em 1938 pelo Jerry Siegel e Joe Shuster. E aí eu acho interessante assim, a criação do personagem, porque ele antes de ser publicado pelo que seria DC Comics, foi rejeitado por 3 editores. As editoras rejeitaram porque disseram que achavam que o personagem não era muito interessante. Naquela época, as histórias de policiais que estavam mais em voga, né, nos anos 30. Mas foi só quando National Comics, na época, publicou a edição número 1 do Superman. Na verdade foi na Action Comics, né? Superman, a revista Superman só veio depois. E aí foi lançado na Action Comics a número 1, que o personagem vendeu assim 1 milhão e poucos de exemplares rapidamente. E o formato de super-herói se fomentou ali em 1978. Então, assim, basicamente a origem dele é isso, né? Na verdade, o personagem foi criado pela primeira vez como um vilão careca com poderes mentais. E foi lançado numa antologia de ficção científica, num fanzine de ficção científica chamada Science alguma coisa. E a história era justamente uma história curta onde ele tentava dominar o mundo. Foi em 1933. Aí depois, os autores resolveram reformular o personagem, transformando ele num super-herói. A princípio, ele era mais um personagem mais policialzão, assim, também. Aí só depois é que ele foi reformulado ao estilo, mais ou menos, de heróis como Hércules, Sansão e tal. Foi desenvolvido como Superman mesmo, com uniforme, com esses superpoderes daí voltados para os poderes físicos e não mentais, né? Só uma dúvida aqui, porque eu sou o apresentador mais leigo no assunto, mas ele veio um pouco naquela onda da depressão dos Estados Unidos, da quebra da Bolsa de Valores lá na década de 20, mais ou menos, veio mais ou menos sim, nessa onda? Sim, sim, tem tudo a ver, na verdade, né? Porque é mais ou menos um efeito semelhante que aconteceu agora de último com a crise econômica dos Estados Unidos e tal, guardadas as devidas proporções. Tipo, que é aquela coisa de ter um salvador e tal, né? Quando foi eleito o Obama foi visto como justamente isso, como, entre aspas, como Superman, né? Como o cara que ia salvar os Estados Unidos e a economia. Do ponto de vista quadrinístico, em termos de ficção, o Superman foi equivalente ao Obama da época, assim. Ele foi lançado numa época em que as pessoas estavam desesperadas por alguém que viesse e pudesse resolver os problemas pra eles e defender os fracos e oprimidos, que na época eram o trabalhador médio americano, né? Nos anos 30, né, teve essa grande depressão, então as histórias rondavam assim, muito sobre bandidos, criminosos, sobre a violência urbana. Faltava muito ao público americano esse símbolo, né, essa imagem de um super-homem, de um super-ser que pudesse salvar todo mundo a qualquer hora, em qualquer lugar. Quer dizer, então, que o Obama é o super-homem da nossa geração? Guardadas as devidas proporções, hein? Para o alto e avante! Que é o conceito do Superman vem de Nietzsche, né, que é o Uber. Eu não sei falar esse nome, a porra do nome. O Moura fala que ele falou melhor. Ubermind. É, exatamente, isso aí. Aí veio desse conceito, né? O Obama hoje em dia, apesar que eu vi uma notícia essa semana de que a popularidade dele tá super baixa, que ele não conseguiu fazer as benesses dele, que ele disse que teoricamente ia fazer, todo mundo achava que ele ia fazer correndo, mas seria mais ou menos a mesma lógica, né? De um salvador. Tanto... Porra, a popularidade dele tá embaixo, o cara é o super-homem da nossa geração e nem voar ele voa, porra. Cara, nos quadrinhos eles deram meio que a entender isso aí. Quando o Lex Luthor virou vilão, ele fazia tudo que o Bush fazia. Não, presidente. Virou presidente, desculpa. Mas, cara, esse negócio do Obama como salvador é bem por aí, cara. Não foi muito diferente o que aconteceu com a gente quando a gente votou no Lula pela primeira vez. A gente pode dizer porque eu não votei no Lula, mas eu digo o país como um todo. É aquela coisa, tá numa situação em que tá tão desesperadora que qualquer um que prometa ou que pareça poder resolver as coisas de uma forma fantástica e extraordinária, tu vai acreditar. É o chamado complexo do Messias. Os Estados Unidos, eles têm o super-homem deles lá, que é um cara formado em Harvard. O Brasil tem o super-homem deles aqui, que é o quê? Um analfabeto. Semi-analfabeto, desculpa. Se a gente for pensar, pela bebida tá mais pra Tony Stark, né? Para o alto e avante! Os Estados Unidos, ele tem essa propensão a grandes heróis, né? Um patriotismo exagerado e tal. Tanto que o próprio personagem já usa nas roupas dele essas cores patrióticas, né? A cor da bandeira americana. Foi criado no Kansas por uma família de fazendeiros, que é todo conservador, todo bonzinho e tal. Tal. Então é bem a imagem mesmo do americano da época, né? Dos anos 30, assim, que seria teoricamente o Salvador, né? E os Xuxas... Eu não entendi o que ele falou. Ashton Kutcher? Que era... Chama ele de Joey. Não sei, é, né? O Jerry Joy, né? Parece o nome de seriado americano de comédia, né? Jerry Joy. Não sei qual dos dois criadores de Superman, ou se eram os dois, eram judeus também, né? É, os dois, na verdade, né? Tinha toda essa coisa também de... Essa visão de um messias, essa visão de um salvador, essa visão de uma coisa acima do ser humano pra poder salvar todo mundo. Lógico, né? Os caras estavam vivendo de depressão. O cara presenciava uma chuva de executivos pulando dos prédios. O cara pensava, pô, seria legal se um deles saísse voando, né? Pronto, criou o super-homem, cara. Para o alto e avante! O Superman é claramente uma versão moderna do mito, do próprio mito do Messias, né? Do Jesus, né? O cara que veio das estrelas, foi criado por um casal humilde para se tornar o salvador da humanidade, né? Só, na verdade, é uma outra forma de contar, né? Provavelmente o Siegel e o Shuster, por eles serem judeus, eles tinham consciência disso na hora de ter criado o personagem como um herói, né? É porque, na verdade, é uma história meio que, sei lá, meio que se repete sempre que se fala em Messias ou em semideus. Tipo, a história de Hércules também é mais ou menos a mesma coisa. Tipo, é uma história meio que se repete, né? Meio que um padrão, assim. Porque, assim, a questão também, não só do final da década de 30, que tinha essa questão do Estados Unidos estar em depressão e tá precisando de um super-herói, mas também a questão do pós-guerra, também até que tava nos prenúncios de uma nova guerra, na Segunda Guerra Mundial. E foi na Segunda Guerra Mundial, realmente, que o Superman, assim como Capitão América, como outros personagens, realmente criaram um público, né? Realmente cresceram, se tornaram grandes personagens. A guerra trouxe essa coisa do antagonismo, bem versus mal, né? De você ter que lutar contra um grande inimigo que vem de fora e tal. Enquanto todo mundo tava explodindo e as pessoas indo pra guerra e morrendo, nos Estados Unidos, os jovens iam ler as revistas em quadrinhos, onde esses super-heróis desciam o cacete neles, né? Batiam, brigavam e derrubavam os vilões. Capitão América, que é aquela famosa capa dele dando murro no Hitler, né? Então, esse contexto histórico ajudou muito ao personagem se tornar, assim, um ícone, se tornar um grande personagem na época. Os quadrinhos, eles têm essa representação, né, do ícone patriótico, assim. No caso, o Super-Homem, principalmente com as cores da bandeira no uniforme, né? O Homem-Aranha, o Capitão América, não precisa nem falar, né? Eles vieram nessa mesma onda de patriotismo, né? Pra levantar a moral, assim, dos caras. Tem uma capa de revista do Super-Homem que ele imprimindo uns folhetos dizendo você pode esbofetear um japonês. Mas essa coisa que o Marcelo falou é interessante mesmo, porque se for pegar o contexto histórico, antes de 1940, o Superman, ele era o defensor marxiano, assim, era o cara que defendia os trabalhadores. Então ele se metia em tudo que é tipo de problema, assim, como violência doméstica, coisas mais relacionadas ao povo mesmo, assim. Fugia um pouco dessa questão fazer o bem e tal, porque tipo, ele tava cagando pras leis. Ele simplesmente defendia o povo sem se importar com nada. Assim, ele, inclusive, matava bandido porque ele não tinha consciência da força dele. Aí, a partir de 1940, depois já tinha começado a Segunda Guerra, é que começou essa visão mais ampla do Superman como um defensor do bem, né? Da verdade, justiça e o modo de vida americano. Provavelmente por causa desse sentimento de guerra, né? Que o patriotismo precisava aflorar, né? Então eu acho que é por isso que entra o que o Zé comentou, né? E depois parece que perdeu um pouco, né, esse contexto de significado do Super-Homem. Então a DC começou a fazer várias mudanças no próprio personagem, né? Uma porrada de versões do Super-Homem, não teve? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, né, o personagem, assim como boa parte dos personagens, assim como o próprio quadrinho em si, perdeu a sua força, assim, o sentido de existir naquele contexto, né? Então, quando vem assim, os anos 50, que aí começou a ter a caça aos quadrinhos, a famosa caça às bruxas dos quadrinhos, então os próprios personagens perderam. Então eles começaram a criar todo tipo de loucuras e transcendências, né? Viajaram geral nos personagens para tentar trazer algum entretenimento que as pessoas começassem a gostar deles, né? Tanto até que, se eu não me engano, foi quando começou, depois do pós-guerra, né, que é o chamado, hoje em dia a gente chama de pré-crise, né, quando eles começaram a dar revistas pro Jimmy Olsen, dar revista pra mulher, pra Lois Lane, pro Perry White, pro Passarinho da Esquina, pra todo mundo ali dentro, né? Também é importante citar que foi nessa época que foi criado dois Supermans, né? Quando chegou nos anos 50, o Superman teve algumas modificações estruturais importantes, assim, entre elas, os editores não queriam mais que ele matasse, uma série de outras coisas assim. Várias alterações fizeram com que ele virasse praticamente um outro personagem. Foi dissociado o Superman daquela época do Superman original, vamos dizer assim, que era o que tinha sido criado em 38. Então daí surgiu dois Supermans, né? Um que vivia num universo que era chamada Terra 2, que seria o Superman original do final dos anos 30, e o da Terra 1, que seria, entre aspas, a principal, que seria essa versão dos anos 50, né? Vários personagens estavam sendo reformulados, né? O Flash, que era o Jay Garrick, virou o Barry Allen, o Alan Scott, o Lanterna Verde virou o Hal Jordan. Então, dentro desse contexto deles reformularem tudo, já criaram um universo que tivesse Superman mais original, né? Eles começaram a injetar personagem, e aí ficou necessário, começou a ter as incongruências de história, né? A famosa cronologia. Começou a ter aquelas incongruências de história, e então eles começaram a ter que, vamos criar esse personagem de tal canto, esse personagem de tal canto. Aí começou a ver aquela história de ter várias terras, e cada terra tem uma história, cada terra tem um universo próprio, né? Nessa fase teve um problema que os caras transformaram o Superman muito overpower, né? E os caras na época não tinham muita criatividade pra trabalhar com isso, assim. Então eles começaram a simplesmente inventar poder pra ele pra justificar histórias. Então, em vez dos caras criarem histórias dentro dos poderes do Superman, eles criavam uma história. Aquilo que o Superman fazia, ele passou a fazer só por causa daquela história. Então ele começou a mover planetas e ter sopros que moviam montanhas e poder viajar no tempo e uma série de outras coisas assim, que com o tempo começou a distanciar o personagem cada vez mais do ser humano, digamos assim, né? Ele começou a ficar cada vez mais, em vez de parecido com o Messias, ele ficou cada vez mais parecido com Deus e cada vez mais distante do leitor, né? Desse período aí, eu acho que não sei se foi nos anos 50 ou 70 qual foi, mas desse período o que eu acho interessante do Superman foi a criação da Legião dos Super-Heróis, né? Que foi a partir dessa coisa de juntar o Superman, que o Superman surgiu como Superboy, e aí o Superboy criou a Legião dos Super-Heróis como um... Ele não, né? Mas a existência dele fez com que existisse um grupo de super-heróis no futuro que se inspiraram nele pra criar. Aí eu acho que ali foi uma das coisas mais interessantes que desse período da criação do Superman. E uma das coisas mais duradouras também, né? Porque até hoje tá firme e forte a equipe, hein? Na Legião eles sempre associam algum personagem super, né, pra ter ali, né? Eles já colocaram a Supergirl, agora o Superboy e tal. Eles sempre associam a imagem do Superman com a Legião dos Super-Heróis. Até pra reforçar a ideia de que ele é uma inspiração, né? Principalmente dentro do universo DC, acima de ser o grande líder, ele é a grande inspiração pra todos os super-heróis. Verdade. Agora, uma coisa que eu achava muito interessante nessa fase eram as capas das revistas de Superman. Não, porque era cada coisa incrível, assim. Hoje em dia, você olhando, você diz como é que isso existia, né? Por exemplo, tem uma capa, se eu não me engano, que é o Tim Olsen casando com um gorila e o Superman nem aí pra isso. É isso que eu ia dizer. Pior do que as capas do Superman eram as capas da revista do Jimmy Olsen, cara. Era o seguinte, era Jimmy Olsen se ferrando em todas as capas e o Superman. Cara, mas esse negócio da capa dele casando com o macaco, eu preciso falar uma coisa que eu sempre falo, mas eu nunca falei em podcast, então eu tenho que falar isso. Lá nos Estados Unidos, os caras têm alguma coisa com o macaco. quadrinhos. Em algum momento da história dos quadrinhos, os editores descobriram que tinha certos elementos que quando estavam na capa, não se sabia o porquê, mas tinha certos elementos que quando estavam na capa de uma HQ, o HQ simplesmente vendia muito mais. Tipo, cerca de 30% a mais, assim, ele vendia. E entre as coisas que estavam eram dinossauros, pessoas ou criaturas andando em moto e macacos. Como assim? Pessoas e criaturas andando em moto? Não, tipo, qualquer coisa que tivesse andando numa Harley Davidson vendia mais. Então o cara tinha que botar um macaco com um dinossauro numa Harley Davidson. Um macaco pilotando uma Harley Davidson e um dinossauro na garupa dele. Não, e tem outra coisa, e pessoas chorando. Aí tem uma capa que eu sempre gosto de falar, que tem tudo isso. Não é uma capa do Superman, mas tem tudo isso. É uma capa que tem um bando de macacos saltando, assim, um macaco numa moto, um monte de dinossauro atrás e um macaco chorando. E aí tinha até escrito na capa, assim, por que que o macaco está chorando. Tem sido estouro de vetros. Mas essa coisa do macaco faz sentido vender bastante. Pô, você chega na banca, vê a capa, você olha assim, cara, o fotógrafo do Superman, o cara do repórter, tá casando um macaco? O que é isso? Não tinha scan na época. Lógico que os caras vão comprar. É, né? É tão absurdo que é, né? Cara, a década de 70 era muita droga, cara. Olha isso. É óbvio, né? Dos anos 70 foi a coisa mais inocência do mundo. Não, cara. Isso aqui não era inocência, né? Isso aqui era LSD. Agora, tipo, esse negócio de macaco que o Rafael falou, isso me lembra uma revista do A Prometia do Alan Moore, né? Que eu não sei se vocês leram alguma vez. Tem uma história dele lá, que o personagem, assim, o ícone pop do momento é o macaco chorão. Que o bicho tá em todo que é site, em post, em notícia, e todo mundo é um ícone, assim, todo mundo faz sucesso e todo mundo gosta dele, né? Para o alto e avante! O filme de 78, acho que foi que deu esse ar, diferença, né, do personagem, porque antes ele era muito, como falasse, Deus, né? Era muito Deus, era muito super poderoso, fazia de tudo, mas não tinha essa carga, digamos, humana, né, do personagem. Ele não tinha essa... o Clark Kent não era tão importante quanto o Superman, né? E a partir do filme do Richard Donner, o Clark Kent se tornou um personagem importante, porque deu esse ar de o Superman tentando ser, conviver com os humanos, porque precisa estar convivendo com os humanos, e não só para se disfarçar, né? Mas é bom comentar que, na verdade, o filme é inspirado parcialmente numa história dos anos 70, de um autor chamado Elliot S. Magin, que eu gosto de falar sobre isso, porque todo mundo fala de Grant Morrison, de Alan Moore, de Jack Kirby, de Stan Lee, mas ninguém fala de um monte de autor que realmente fizeram diferença para vários personagens, e o Elliot S. Magin é justamente o que deu a cara que a gente conhece pro Superman hoje. A história que ele fez, que é uma história chamada Deve Haver um Superman, que deu esse tom, foi a inspiração pro filme do Superman. Inclusive, ele é consultor não creditado do primeiro Superman, por causa disso. Mas tu vê que no filme ainda reflete aquele negócio que a gente falou do overpower, né, cara? Tipo, por mais que ali eles tenham dado a atenção pro Clark, que o Clark Kent se tornou tão importante quanto o Superman, só que dá-lhe pau meter poder bizarro no Superman, né, cara? É, visão reconstrutora, símbolo de celofane... O personagem já tem todos esses poderes, esses overpowers, acho que ele pegou alguns, cinematograficamente falando, né, pra construir, pra poder dar segmento no roteiro, porque essa visão reconstrutora é ridícula, tudo bem, mas aí eu acho que foi a forma que ele arranjou de resolver a questão, e a questão dele viajar em aquela velha teoria que a gente usou em Viagem no Tempo, no podcast Viagem no Tempo, dele girar em torno da Terra, que era a forma como ele teve de explicar. Agora o papel celofane do Richard Lester não tem explicação. E o beijo hipnótico também não. Eu ia até perguntar isso, né, que parte humana do Clark Kent permitiu ele rodar a Terra ao contrário pra voltar no tempo, cara. Quando ele foi reformulado pelo John Byrne, meio que eles ajeitaram, não é isso que ele faz. Porque até então, acho que os roteiristas, tanto do cinema quanto dos quadrinhos, tinham a ideia de Superman, ele pode fazer qualquer coisa. Então, o que ele quiser fazer, ele consegue. O poder que ele quiser ter, ele desenvolve. Sabe? Em Superman 2, o Zod tem uma hora que aponta para as pessoas, começa a girar um negócio ao redor das pessoas e começa a flutuar as pessoas da rua. Cada autor que chegava para escrever a história do Superman enfiava algum poder, né? Ah, eu quero fazer uma história sobre alguma coisa, então eu vou colocar o poder que puder, né? Então, essa coisa dos poderes dele, o que complicou, né? Ele ficou muitos poderes e você não sabia mais nem o que ele tinha de verdade. Tanto que teve uma época que ele era apresentador de telejornal, né? Acho que nos anos 70 eles mudaram, eles colocaram que ele era apresentador de telejornal. Aí ele ganhou o poder hipnótico, quer dizer, ele conseguia hipnotizar as pessoas pela televisão pra ninguém reconhecer que ele era o Superman. É a ideia de que é o Superman, ele pode fazer qualquer coisa. Agora que o beijo hipnótico não tem explicação, mas que seria muito bom a pessoa ter um poder desse, seria legal, né? Mas, cara, esse negócio do olhar hipnótico aí que o Moura falou, talvez seja até mais verossímil do que, tipo, ele coloca o óculos, ah, eu sou Clark Kent, ele tira o óculos, ninguém me reconhece agora, eu sou Super-Homem. Ah, mas eu vou defender isso aí, cara. Eu sempre defendo essa questão de óculos, cara. As pessoas não param pra pensar no big picture da coisa, no escopo do universo do Superman. Peraí, no big o quê? Big picture. Eu não sei como traduzir isso pro português, mas é... Tipo, grande pessoas... foto? É, o todo. As pessoas não param pra pensar no todo. Imagine a seguinte situação. Tá, tudo bem. Nós temos o Clark Kent, que é um cara, vamos dizer assim, público. Só que ele não é um cara público, ou pelo menos quando ele foi criado, lembrando que quando ele foi criado ele era repórter de jornal, ou seja, a cara dele não aparecia muito, ou ele não era um cara público visualmente. Essa é uma coisa. Outra coisa, as séries subsequentes e até os quadrinhos se esqueceram, é que o Clark, ele não era o Superman com óculos. Ele era literalmente um disfarce. Tipo, quando o Superman tava como Clark Kent, ele mudava a voz, a postura dele, o cabelo, os maneirismos. Era literalmente como se ele tivesse, como se o Superman estivesse atuando como Clark. E essa é uma coisa. E outra coisa também, ninguém acha que o Superman tem uma identidade secreta. Todo mundo acha que o Superman é o Superman 24 horas por dia. Então, se tu olha pra uma pessoa parecida com o Superman, quem quer que seja, tu vai olhar e dizer, nossa, maluco, esse cara é muito parecido com o Superman. E só, não vai passar pela tua cabeça que o cara seja o Superman de verdade. O negócio da identidade secreta dele, ele pode ser também simbólico, né, cara? Tipo, foda-se se é bom reconhecer ele ou não, se fosse real, né? O simbolismo das pessoas olharem pro Clark, como ele foi criado pra ser o cara comum, o cara até meio loser, e ninguém conseguia associar a imagem do ser humano perdedor com o super-humano, no caso. Eu acho que tem mais a ver com isso. Até o fato de ele não usar máscara é nesse sentido, é de mostrar que pode estar na tua cara, mas as pessoas não conseguem associar uma coisa a outra, porque não conseguem acreditar que um ser messiânico pode ser igual a você. É, talvez essa simbologia faça mais sentido, porque, porra, ele vive salvando a Lois Lane, cara. Ela vive olhando pra cara dele, como que ela não reconhece? Trabalha junto. Ela tá olhando mais cara. Cara, o amor é cego, cara. Você trabalha no jornal, o cara é o Superman, você não sabe o que ele é. Você tá conversando com ele na sua frente, de repente você vê pro lado, você olha pra trás, a cadeirinha dele tá rodando e passou o Superman na sua janela. Porra, velho. Ah, isso é licença poética, né, cara? Tipo, pô, nós estamos falando de história em quadrinho, né? Alert, alert. Atenção, distorção temporal acontecendo, provável chegada de Vini Vicentini em 5, 4, 3, 2. Tem um desenhista que o nome dele é Quentin Blake. Eu não sei se faz tanto tempo assim que ele fez umas histórias do Superman. Eu não sei se vocês lembram que ele fez o Clark Kent de um jeito mais grotesco e o Super-Homem com um ar assim mais heróico e tal. Ficou legal, cara, porque ele mudou o cabelo. Ele fez o Clark Kent como se fosse um cara bem parrudão, mas desengonçado assim, bem com a barriga pra frente e tal. E aí quando ele se transformava no Superman, mudou bastante o tipo físico. Mas o próprio All-Star Superman foi feito isso, né, cara? É, o que foi o que o Richard Donner tentou fazer quando o Christopher Reeve fez o filme, né? É, instruiu ele a tentar fazer um jeito bem diferente, fosse uma coisa bem mais inclinada, mais corcunda, mais estranha, pra quando fosse Superman ser uma coisa bem mais heróica, mais aberta. Sim. Vocês falando da cadeirinha dele que gira e tal, o mais engraçado é no seriado de TV dos anos, acho que é 40 ou 50, né? Que é o primeiro, que é o George Reeves que fazia, em que ele se trocava numa salinha do almoxarifado, e sempre que ele ia se trocar, tinha uma secretária lá, a secretária via ele entrando, mas não via ele saindo. Isso explica, cara, a população de Metrópolis é burra pra caralho. A fase do John Byrne ferrou um pouco essa questão do Clark e do Superman, por isso que hoje em dia muita gente acha idiota essa história do Superman se esconder por trás de um óculos, porque ele começou a dar muita importância pro Clark, e o Clark era mais competitivo, era coisa assim, e antigamente ele tinha que ser exatamente o oposto do Superman pra ele não se chamar atenção, né? E o Clark ataque do Burnley chamava tanta atenção, não tanta atenção, mas chamava muita atenção. E aí isso meio que fudeu um pouco com essa ideia de disfarce, assim. Mas na real eu até prefiro, cara, eu gosto dessa ideia de dar tanta importância pro homem quanto pro super, assim, sabe? Eu lembro que eu era criança, uma coisa que já me incomodava ao ver os filmes era ver que o Clark, ele era bobo demais. Quero ver você apedrejado por falar isso. Mas o Clark do Christopher Reeve, ele era bobo demais, assim. Ele era... Na minha cabeça, quando eu era criança, eu pensava, pô, se é pra eu Superman, tem que se disfarçar de Clark, tem que ficar fazendo esse tipo de coisa, então, pô, primeiro não precisa ser o Clark, tá ligado? Ele pode ser Superman 24 horas por dia. Enquanto, quando veio a fase do John Byrne, ele deu a importância pro Clark e deu motivação pro Clark, quer dizer, a Lois Lane não era mais só apaixonada pelo Superman, ela era dividida entre o Clark e o Superman. E daí vem toda essa história do óculos e da identidade secreta. Cara, é quadrinhos, tem que relevar. Licença poética. É pra tu não meter uma máscara na cara dele e não transformar ele no Batman. Tendendo a identidade secreta dele como licença poética, você vai passar a gostar também do Clark Kent. Vai passar a torcer pelo Clark Kent. Por isso que eu gosto da fase do John Byrne. Você, Rafael, a fase aí que você mais curtiu. Cara, eu não... Eu vou ser bem sincero, não gosto muito da fase do John Byrne. Acho que a única coisa que eu gosto da fase do John Byrne é a abordagem do Lex Luthor. Que eu achei que foi a melhor abordagem do Lex Luthor, assim, que fizeram em qualquer época. Que realmente eu acho que foi muito bom. Ah, eu gosto da versão Messias, de poder fazer tudo, com exceção, obviamente, de beijos hipnóticos e coisas assim. Os poderes básicos dele, assim. Eu gosto das histórias que abordam o quanto ele tá ajudando a humanidade ou quanto ele tá atrapalhando o desenvolvimento da humanidade, por exemplo. Tipo, se ele fizesse tudo pela humanidade, o que que ia sobrar pra humanidade de aspiração, de crescimento, de evolução, essas coisas assim, sabe? Eu gosto do Superman ali entre anos 70 e 80, na verdade. Bem, eu como não acompanhei muita coisa de antigamente, do chamado pré-crise, né, que foi a crise foi em 86, né, foi quando veio essa fase do John Byrne, que veio antes eu não conheço nada, só conheço a fase do John Byrne pra cá. Apesar de eu gostar muito da fase do John Byrne, acho que a coisa que eu, do Superman feita, que eu mais gosto, foi mais bem feita, assim, que acaba não sendo só dele, mas que eu acho que foi resumiu bem o que ele é, a importância dele e a força dele, é o reino do amanhã, né, do Mark Waid, e com o trabalho do Alex Ross, porque eu acho que aquela ficha ali, ela resumiu bem ele, naquele universo DC, é importante para a existência de um universo DC realmente mais seguro, digamos, mais organizado, né, porque sem ele, todos os outros deixaram de lado seus trabalhos, as coisas foram desandando até que virou um caos, né. Sim, até para aquele lance de inspiração que eu falei antes, né, cara, ele não é só um super-herói, eu acho que independente, assim, do nível de poder que você dá para ele, mas ele não é só um super-herói, ele é um símbolo, um líder, pelo caráter, um ícone, né? Pelo caráter, pela liderança dele, ele guia todo o universo DC pra onde o universo DC vai, digamos assim. É, para o bem e para o mal, né? Porque acaba também isso prendendo muitos outros personagens e muita história da DC por causa disso também. É, o problema do Superman é que isso é minha visão, assim. O problema que eu vejo do Superman é que o Superman não deveria ser um personagem principal. Assim como eu acho que o melhor Capitão América é o Capitão América morto, eu acho que o melhor Superman, depois eu explico isso, tá? Acho que o melhor Superman... Não, porque senão daqui a pouco vão me xingar dizendo que eu não gosto do Capitão América quando é bem ao contrário. Tem todo o direito de não gostar também, pô. É, não, mas é porque eu gosto dele, na verdade. Mas enfim, pra mim, o Superman bom é o Superman que é mostrado como o cara que inspira. Tipo, como o coadjuvante. Ele tem que ser o cara que as pessoas olham e tentam, e os heróis ou qualquer outra pessoa tentam se espelhar nele de qualquer jeito. Então eu gosto, por exemplo, daquelas histórias que às vezes nem aparecem super-heróis, às vezes são pessoas comuns, mas que só o aparecimento do Superman ou só alguma atitude do Superman faz a pessoa tomar uma atitude, faz a pessoa fazer alguma coisa, mudar de vida, qualquer coisa do tipo, sabe? Eu acho que esse é o tipo do foco do Superman, só que foda, como o Superman é um produto também, ele tem que ter uma revista mensal e coisa assim, eu acho que isso desgasta o personagem. Você viu o All-Star Superman? É uma puta história, mas é uma história fechada de 12 edições. Ele ali tá overpower, ele pode, né, ele tem aquela tecnologia kryptoniana, fala com o passado e não sei o que tal, só que é uma história fechada. Quando você vai trabalhar isso mensalmente com um personagem overpower, acontece o que aconteceu nos anos 70, você começa a criar histórias idiotas, porque o roteirista não tem como trabalhar com um personagem hiper mega poderoso todo mês, assim, e criar um desafio novo pra ele todo mês. O Pelo Amanhã lá do Azarello, que ele tentou fazer uma coisa diferente, só que tinha que vender, tem que ter ação, tem que ter Uhum. Ele tem que usar os poderes dele da melhor forma possível que possa ser pra chamar a atenção. Então, desanda, né? Para o alto e avante! O Rafael tava falando do Superman como apenas um ícone pra... Não como líder, né? Mas como inspiração. Ele seria mais ou menos como um Entei. Só pra quem não conhece aí a história desse Pokémon com Entei. É um nerd que comprou um jogo do Pokémon e que ele tentou capturar o determinado Pokémon de anos a fio. E ele sonhou com esse Pokémon. Ele disse que conversou com o Pokémon, falou, Entei, você tá aqui? Que ele respondeu, tá tudo bem agora. É pra rir ou pra chorar? Ora. Não é uma fase assim, cara. Tem uma graphic novel do Superman, Super-Homem, que eu acho muito foda, que é Super-Homem Paz da Terra. Que vai muito em cima do que o Rafael tava falando sobre o Super-Homem influenciar na vida e o que ele pode fazer pela humanidade. A graphic não tem nenhum super-vilão, não tem... Ele é o Superman tentando resolver alguns problemas do mundo, tipo a fome, por exemplo. A graphic, a gente vai vendo que todas as atitudes super dele acabam não tendo uma efetividade de verdade, porque ele tá se intrometendo em questões que ele não tem como resolver. Por mais que ele tenha fisicamente como resolver, ele não tem como resolver porque tá intrínseca ao ser humano, essa resolução. Fantástica, assim, a graphic novel, quem eu recomendo que se leia, eu não vou nem dizer como é que termina, como começa, como termina, porque é estragar uma leitura fantástica, cara, assim. Essas histórias fechadas são boas por causa disso, né? Eles condensam bastante todo o teor, assim, do personagem e fica um negócio legal. Por isso que eu não compro mais mensal, cara. Compro só esses especiais justamente por isso aí, porque quase certeza de que vai ser bom, né? Boas histórias. É porque essas gráficas, na minha opinião, isso é literatura, sabe? É liberdade de se escrever alguma coisa sem as amarras do comercial, da obrigatoriedade de vender ou de ter uma capa chamativa e ter aquela história mais mastigada. Cara, é que nem você comparar um filme de Superman com o Smallville, né, cara? Que tem que ser uma coisa mastigada, toda semana saindo uma coisa nova, e um filme que pode levar 2 anos pra ser produzido. E você, Vini, o que você recomendaria aí? Ah, cara, tem uma série que foi feita pelo Kurt Busiek e o Stuart Immonen, que era Identidade Secreta. Do Superman também. Mostra ele na fase de garoto, assim. Eu achei boa essas histórias, assim. Mas tem uma história que foi feita pelo Alan Moore, que é... Para o Homem que Tinha Tudo. Teve até a adaptação pro desenho da Liga da Justiça, né? Pra um episódio. Ficou muito fiel, por sinal. Através de um sei lá, o que era mesmo? Que grudou o cara dele lá, que ele fez ele... Era um parasita, era no peito. No aniversário do Superman, né? O Mongo leva o parasita, um parasita alienígena que dá o maior sonho pra pessoa. É, e que mostra ele casado em Krypton, né? Como seria se Krypton tivesse destruído, e inclusive o Batman, como se os pais dele não tivessem morrido. Então era bem legal. O Zé lembrou dessa história para o Homem que Tinha Tudo, e eu tenho uma edição do Super Powers, que era uma revista antiga da Abril, que saiu, que tinha essa história, e tinha uma outra também. É uma das histórias mais emocionantes que eu já li do Superman, que é O Que Aconteceu com o Homem do Amanhã, que também é escrito pelo Alan Moore. É uma história em duas partes que mostra, literalmente, o fim do Superman, assim. E essa é uma história que mostra que o Superman Overpower, com super pets, com todas as coisas ridículas da Era de Prata, podia sim render boas histórias nas mãos de bons roteiristas. Então eu recomendo que vocês procurem essa história, porque ela é muito boa. Essas duas histórias aí que foram citadas do Alan Moore foi exatamente quando teve a Crise nas Infinitas Terras em 86, e aí Alan Moore tava escrevendo a história do Superman na época, e disseram, olha, você tem que agora a liberdade de fazer duas histórias pra fechar as edições daquele ano do Superman, e aí tudo seria zerado, modificado no ano que vem. Duas histórias não, minto, uma história só, que foi essa, né? Vou fazer o que aconteceu com o Homem de Aço, é o que você falou, que esqueci agora o nome. O que aconteceu com o Homem da Manhã. O que aconteceu com o Homem da Manhã. Isso aí, o que aconteceu com o Homem da Manhã. E aí foi quando ele fez essa história, pra resumir, ela é muito bonita, assim, muito bem feita, né? Muito bem construída. E o Alan Moore também se sentiu no direito de chacinar todo mundo. É o fim do Superman, né? Morre o Krypton, morre o Jimmy, morre o Peter Ross, a Lana Lang, morre o Perry White. É, mas aí ele realmente tratou o personagem como esse ícone que a gente já falou, né, que ele é, né, que ele era um grande personagem, que pra ele ter o seu fim, teve que juntar um bocado de personagens e um bocado de histórias, né, pra poder ele ter seu fim. Não, é uma baita história, irmão. Para o alto e avante! Nesse sentido que o Rafael falou, do que o personagem inspira, o simbolismo, essa coisa de você ver ele e você querer fazer alguma coisa, essa relação mesmo que ele tem com seus fãs, digamos, digamos assim. Eu vou citar os Pequenos Heróis, né, que vai sair agora, tá, foi lançado. Acho que, se não me engano, já foi lançado, né, vai ser lançado nos Estados Unidos já também, né? Lançado. Em relação a DC, em homenagem a DC, Pequenas Histórias, onde mostra referências a personagens da DC e também tem o Superman na história, né, de que como eles influenciam as pessoas, né? Já fico recomendando aqui pra quem quiser comprar, é interessante. Listen carefully, my son, or we shall never speak again. If you hear me now, then you have made use of the only means left to you, the crystal source through which our communication has begun. The circle is now complete. You have made a dreadful mistake, Kal-El. You did this of your own free will, in spite of all I could say to dissuade you. Now you have returned to me for one last chance to redeem yourself. This too, finally, I have anticipated, my son. Look at me, Kal-El. Once before, when you were small, I died while giving you a chance for life. And now, even though it will exhaust the final energy left within me... Father, no! Look at me, Kal-El. The Kryptonian prophecy will be at last fulfilled. The son becomes the father. The father becomes the son. Kal-El, remember me, my son. Cinco filmes que saíram, né? Quatro antigos, né? E o Superman Returns. Cinco ou três? Não, são quatro filmes do Superman com Christopher Reeve e o Superman Returns. Quatro, eu só vi dois. Sarcasm? You think? Não, é ter o Superman 1, o Superman 2, o Superman 3, Superman 4 em Busca da Paz e o Superman Returns, que ignora o Superman 3, que é com Richard Pryor, tão bem ignorado. Superman 4 em Busca da Paz e é como se fosse um Superman 3. Superman Mas 4 é tipo aquele que tem a paquita de unha comprida, né? Exatamente. O Superman 1 foi em 78, né, que surgiu. O 2 foi em que ano? Já foi em 70? Foi em 80? Foi em 81 ou 82, por aí, 81, acho. O Richard Donner foi despedido, né? E o Richard Lester tomou o lugar e terminou. O filme já tava feito em quê? 70% do filme já? 50%? Pouco mais da metade, eu acho. E aí ele concluiu o filme ainda fez um grande sucesso, e aí foi fazer o terceiro e o quarto, né? O terceiro com o Richard Lester também como diretor do filme e com... Que a história original era pra ser o Brainiac, né? E aí a história original era pra ser o Brainiac, e aí foi o Richard Pryor, que era o grande comediante da época. Você tem o Brainiac, você substitui pelo Richard Pryor. Cara, esse filme é horroroso, cara. Isso que eu posso dizer pra vocês. Quem não assistiu, não perdeu nada. Não assista. E aí no próximo ia ter o quê? Trocar o Lex Luthor pelo Gene Wilder e assim vai. Podia ter, né? Cegos, surdos e supers. Não, o próximo ia trocar o pai do Clark pelo George Carlin. O terceiro filme, né? Superman, que eu não lembro nem qual, se tem subtítulo ou não. Tem não, né? Não, não tem. Superman 3. Não é Aventura Continua, uma coisa assim? Não, o segundo é Aventura Continua. É ridículo, porque logo no início você já começa com a cena pastelão do Superman como Clark Kent andando por Metrópolis e aquelas coisas bem típicas de filmes da época de comédia, né? O cara derruba uma lata de tinta, a lata de tinta derruba outra coisa, derruba outra pessoa, e a pessoa vai caindo e vai caindo e vai caindo. E aí você já vê mesmo, o cara viu dois filmes de ação com uma boa, uma história interessante, e aí você começa o filme e você diz, what the fuck, né? E aí você continua o resto do filme e botaram o Richard Pryor pra ser um super gênio. Imagine o Richard Pryor, um super gênio da computação. E aí bota um Lex, parece que nem é Lex Luthor, né? Se não me engano, é um outro cara. Não, é o Lex Luthor genérico. Exatamente, o Gene Hackman não queria, não brigou, né, com a direção, com os produtores, quando o Richard Donner foi mandado embora, assim como Marlon Brando, e ele não quis participar do filme. E aí ele só veio participar do quarto filme porque Christopher Reeve intercedeu por ele, porque Christopher Reeve foi um dos financiadores do quarto filme, né? Assim, ele apoiou a criação do quarto filme. No Superman 3, quando tu vê a capa do filme, tu vê que eles substituíram a Lois Lane no colo pelo Richard Pryor, cara. Você já olha pra aquilo e tu já disse que isso vai ser uma merda fora. O Christopher Reeve foi um desses que caiu naquela máxima de quando você é um ator desconhecido e faz um papel icônico, alguma desgraça vai acontecer, né? A maldição do Superman, todo mundo que interpreta o Superman acaba morrendo ou ficando machucado, porque o George Reeves interpretou o Superman no seriado, né, de 1940, se não me engano, que acabou morrendo, né? Se suicidou. Dizem que foi suicídio, outros dizem que ele tinha que mataram ele, mas tem até um filme bem interessante sobre isso com o Ben Affleck, por incrível que pareça. Hollywoodland. Para o alto e avante! Só uma curiosidade, a Lana Lang do Superman 3 é a mãe do Clark Kent do Smallville, cara. A Net. Netfone.com é a novidade. Na Sibéria não tem conseguiu realmente fazer o complexo de Édipo. O Superman Returns, galera, e aí? É, eu achei que como homenagem pro Super-Homem, pro primeiro filme, assim, ele teve uma boa intenção, cara, mas acho que o cara perdeu, o Bryan Singer perdeu a mão, cara, no meio do filme ali, cara. Eu não curti o filme, não. Você sabe que eu sou defensor desse filme, cara. Eu acho que o filme, ele não serve pra montar uma nova franquia pro século XXI, no caso. Só que eu acho que ele foi fechamento perfeito pros filmes do Richard Donner, coisa que o Lester não conseguiu fazer. Tem todo aquele clima dos anos 70, o Brandon Roach tá interpretando o Christopher Reeve, sem dúvida. O Kevin Spacey tá fazendo a sua versão do Gene Hackman. E eu gostei da trama, cara. Apesar de gurizada na internet reclamar, ou nas críticas reclamava que não tinha porradaria, que o Superman não dá soco em ninguém. Se tu parar pra pensar no primeiro filme, ele também não tem porradaria nenhuma. O Bryan Singer, na verdade, ele pegou toda aquela aura dos filmes antigos e simplesmente repetiu pra hoje em dia. Infelizmente, hoje em dia, na nossa geração videogame e tudo mais, você não tem como mais um filme do Superman em que não tenha porradaria. Eu, por ser fã da época, sei lá, gostar dessa visão, eu, cara, gostei muito do filme, assim, porque teve muita coisa pequena, muita coisa que ficou meio subentendida na trama, que me passou essa ideia de Superman inspiração, sabe? O negócio da Lois ter escrito a matéria de por que o mundo não precisa do Superman, e no final ela fazer o por que o mundo precisa do Superman, e tem mais a ver com as pessoas terem mais esperança de um mundo melhor, por terem um salvador, talvez, uma imagem de salvador. Tem uma cena que eu acho muito foda, que quando ele tá voando com ela, ele fala pra ela: você escreveu uma matéria em que o mundo não precisa de um Superman, o mundo não precisa de um salvador. E ele fala pra ela assim: então por que que toda noite eu consigo escutar milhões de pessoas pedindo ajuda de alguém? Então, é lógico, o filme não é perfeito, a atuação do Brandon Routh como Superman, eu acho que ficou a desejar, eu gostei muito dele como Clark. O cabelo dele foi uma coisa que me irritou profundamente durante o filme inteiro. Pois é, cara, e é o Cinematic também, né? Aquelas imagens dele voando, quando era totalmente digital, aquilo tudo me irritou muito, cara. Daquela fotografia dele olhando pra terra lá de cima do espaço, cara. Eu achei aquela cena bem boa. A fotografia do filme bem bonita. Não, a fotografia é bonita. Eu acho que a ambientação do filme, que, pô, ele tem aquele negócio anos 70, você vê a redação, o corte das roupas é meio anos 70, a redação do Planeta Diário é meio anos 70, mas tem toda a tecnologia ao mesmo tempo. Tem telões de LCD pra dar, entender que se passa hoje em dia. Eu gostei da atuação do Kevin Spacey, por mais que eu acho que eu prefiro o Lex empresário, megalomaníaco e corrupto do que aquele bandidão que o Gene Hackman fazia, que o Kevin Spacey fez, deu uma amenizada desse lado bandidão, ele ficou meio aristocrático, mas ainda assim, bandido. E também acho que é válido agora começar de novo com outra história, voltado pro público de hoje em dia. Mas e o que você achou do filho dele no filme? Cara, como encerramento eu achei bom, se aquilo ali é o final, tá ligado? O que eu achei legal da ideia do filho dele é que durante os dois filmes iniciais, né, do Donner, o primeiro e o segundo, a ideia é de que o Superman não conseguia se conectar com a Terra, ele não sentia um vínculo com a Terra, tanto que ele tinha que fazer aqueles trejeitos de Clark como se ele estivesse fazendo de conta que era um ser humano, como se fosse a visão dele do ser humano. Isso aí tá em Kill Bill, né, a teoria do Tarantino sobre o Superman. E nesse, quando eles dão um filho pra ele na última cena, eu tenho a impressão que finalmente ele se sente parte daqui, porque ele tem algo aqui, entendeu? Ele se tornou humano porque ele tem um filho humano, digamos assim. E aquela última cena dele repetindo as palavras do pai dele faz com que aquela narração, aquele discurso do Marlon Brando no primeiro filme seja um fechamento de ciclo, entendeu? Faz um sentido maior. Todos esses simbolismos de Superman Returns que eu gostei, e que, lógico, eles ficaram apagados por causa de vários efeitos que o filme teve. Esquecendo que existiu o filme do Richard Pryor e o do Paquito de Unhas Compridas, ele seria a trilogia perfeita pro filme do Superman, entendeu? É, esse lance do filho dele no final foi meio pra não ter uma continuação daquilo. Foi meio tiro no pé, né, cara? Ele fez, por um lado, uma homenagem, mas por outro, assim, ele afundou qualquer possibilidade de fazer uma franquia. Ele quis fechar um ciclo, né? Exatamente, é isso que eu penso. Eu acho que todo mundo tava esperando um novo início de franquia. Né? E poderia até acontecer, sabe-se lá, se tivesse tido um retorno melhor. Só que o Bryan Singer fez um filme que ele fechou um ciclo. Se por acaso viesse mais depois, beleza. Se não viesse, ele fechou aquele ciclo. Ele fechou aquilo lá que estava aberto, aquela ponta que estava aberta, porque como o Richard Donner não conseguiu terminar o que ele queria fazer, o Bryan Singer praticamente foi lá e terminou o trabalho do Richard Donner. Tipo, fechou a história do Richard Donner. É por isso que eu gosto do filme. Bem, depois dessa aula do Moura, eu tenho que concordar, cara. Eu concordo completamente. Eu acho assim que ele fez realmente, ele, como ele mesmo já falou em várias entrevistas, né, o Bryan Singer, que ele é fã do Richard Donner, fã daqueles filmes, que ele era fã do Superman de sempre, que ele queria fazer o filme do Superman um dia, ele fez uma homenagem ao, aos filmes dos anos 70, né? O primeiro e o segundo. Falando que eu não gostei daquele filme, essa coisa da porradaria, que hoje em dia teria que ter, porque não funciona mais daquele mesmo jeito, mas eu acho que até nem precisaria ser tão fortemente como, por exemplo, um Homem de Ferro, que tem porrada direto. Mas, assim, eu não gostei do grande vilão físico dele ser exatamente uma ilha. Eu acho que aquela coisa da ilha ali se viu como a lógica do pra poder o Lex Luthor bater nele e jogar toda a raiva dele, dizer, não gosto de você por isso, por aquilo. Não era um desafio. O grande desafio dele ser segurar um avião, pedir que a metrópole seja destruída pelo terremoto e uma ilha voadora. Eu acho que podia ter tido as outras duas coisas, mas tinha que ter um vilão físico, realmente, uhum. que simbolizasse aquilo tudo fisicamente. É, o que boa parte do pessoal pediu, né? Que tivesse um vilão físico, que tivesse um inimigo, um Brainiac ou coisa do tipo. Eu acho que o que o Bryan Singer fez foi exatamente investir. Não estou dizendo que ele teve a escolha correta, e provavelmente não, porque senão o filme teria sido um sucesso maior comercial. Mas ele, a ideia da ilha ali, e da ilha de Kryptonita, no caso, a parte do filme em que o Brennan Holt mais bem atua é exatamente na hora em que ele está levando a ilha para o espaço. Que ele, cara, eu lembro de assistir no cinema, eu assisti esse filme já umas 4 ou 5 vezes, e a hora que ele está levando, ele consegue passar a dor, o sofrimento, a dificuldade que ele está tendo para levantar aquela ilha toda de Kryptonita, a mão sangrando e tudo mais, foi mais ou menos a ideia de no primeiro filme ele voar loucamente ao redor da Terra, ao contrário, para voltar no tempo. Eu acho até mais verossímil. Eu acho que o que Bryan Singer conseguiu fazer foi colocar o Superman do primeiro filme, que não tinha um inimigo físico, tanto que os inimigos físicos do Superman no primeiro filme são os mísseis que vão destruir a Califórnia. Ele coloca aquele Superman dentro da realidade de hoje, dos poderes que já são mais controlados, já são mais específicos, né? Hoje em dia você sabe quais são os poderes do Superman. Então ele deixou ali dentro, tentando fazer com que ele passasse pelo mesmo dificuldade do primeiro filme, pelo mesmo, como é que eu vou dizer, aquele negócio de superação e tudo mais. Tal. Concordo com tudo que o Moura falou aí. Foi uma ótima aula pra quem só execra o filme porque os outros execram, ao invés de ter uma opinião própria. Mas, cara, eu vejo o seguinte, eu também vi o filme várias vezes assim. Ele é uma homenagem aos filmes do Richard Donner, beleza. Só que ele é tão... O Bryan Singer, ele se esforçou tanto pra fazer uma homenagem, tanto pra ser... pra lembrar o filme, que o filme se aproximou muito mais, pra mim, do plágio, da paródia, vamos dizer assim, do que homenagem propriamente dita. Porque se a gente for pegar o filme cena por cena, 70% dele, pelo menos, são cenas que não só são análogas, mas elas são praticamente plágios das cenas do primeiro filme. A cena deles no terraço, a cena da ilha de Kryptonita, que é igual a cena das aberturas das fissuras, a cena dele chegando, remete ao ele chegando no primeiro filme quando ele era criança e os pais dele encontrando. Tudo bem, é pra fechar um ciclo? É. Ele se esforçou muito pra ficar parecendo muito igual. Pra mim ficou aquela sensação de história reciclada, porque o plano do Lex é exatamente o mesmo do primeiro filme, só muda a questão tecnológica e tal, mas a ideia dele é a mesma. Praticamente todo filme é levado assim, é levado como uma reciclagem do primeiro filme. Eu acho que isso foi uma das coisas que me incomodou bastante. Eu particularmente gosto do filme, acho que o filme é meio decepcionante em muitos aspectos, mas eu gosto do filme. Foi um tiro no pé querer fazer uma homenagem demais. Eu acho que, tipo, tinha que ter tido, podia até ter sido o Lex Luthor, podia não ter um vilão porradeiro, mas ele não precisava ter o mesmo plano, não precisava, o ritmo não precisava ser o mesmo. Pra mim ficou com cara de reciclagem assim. Eu esperava que se mostrasse mais do mundo como tá hoje. Como era uma história que mostrava ele voltando depois de muito tempo fora da Terra, eu esperava, ou queria pelo menos, que fosse mostrado que o mundo tava muito pior porque ele não tava aqui na Terra. E isso foi uma coisa que, assim, ó, apareceu no filme, mas passou de uma forma tão rápida que ela foi completamente banalizada. E eu acho que isso tinha que ser o foco. Pá, eu voltei e o tempo que eu fiquei fora o mundo ficou uma merda. Ou seja, tipo, é necessário um Superman. Foi isso que vocês gostaram do filme, hein? Para o alto e avante! É coisas que eu não comento sobre Superman. Superman Lives e Smallville. São duas coisas que eu não comento. Ah, Smallville tá bom, cara. Essa última temporada. Vamos ter que falar de Smallville, cara. Mas antes do Smallville, ainda tem aquela série que sempre passava na Globo, As Aventuras de Luke Clark. Eu era adolescente e eu gostava, cara. Eu gostava da série, cara. Não era um seriado de aventura. Era uma comédia romântica com Superman, cara. E que Lois Lane melhor que a Terry Hatcher, cara? A Lois Lane, a Terry Hatcher foi a melhor Lois Lane que já foi feita. As Aventuras de Lois e Clark era uma série muito interessante, porque eles focavam mais no Clark Kent, é óbvio, né, por causa da série, o próprio Tito já disse, e não focava tanto no Superman, e focava exatamente nesse draminha. Aí foi quando chamou muitas mulheres pra assistir a série, né? Muitas mulheres começaram a gostar de Superman por causa da série. Aí o personagem cresceu muito, assim, acho que foi uma boa sacada. Pena, assim, que se perdeu ao longo do tempo, né? Na época eu era menor, eu achava legal que era a hora de todo mundo parava pra assistir, a família toda comendo tranqueira e assistindo a série. Pô, eu vou ser bem sincero, até hoje eu curto pra caramba, cara, numa sequência que eu acho que era de 3 ou 4 episódios, cara, que vem uns kryptonianos pra Terra e resolve botar a lei marcial no planeta, assim. Eu acho muito legal aqueles episódios. É, por sinal, essa já era no final da série, já, né? Já nos últimos na última temporada, se não me engano. Foi quando eles começaram a ser mais... essas histórias começaram a ser mais Superman mesmo, mais história de super-herói mesmo, assim. Mas eu gostei desses episódios, hein. Lois Clark tem uma coisa interessante, que ela foi muito importante pra morte do Superman nos quadrinhos. Quando Lois Clark tava em alta, né, fazendo sucesso, nos quadrinhos, eles iam planejar o casamento do Superman. Só que as caras disseram, não, você não pode casar o Superman agora. Ele vai casar primeiro na série, pra depois casar nos quadrinhos. Só que eles já tinham todo o planejamento feito pra um ano já de história. E aí eles ficaram pensando, o que é que a gente vai fazer? Porque a gente não mata ele. E aí acharam legal a ideia e resolveram planejar totalmente, mudar totalmente os planos de casamento para os planos de assassinato dele, né? E aí criaram toda a base durante um ano pra criar a morte do Superman. E só depois que ele morreu, que ele voltou, depois, anos depois, é que ele foi casar nos quadrinhos. O que faz até sentido, né, cara? Ter que escolher entre casamento e morte. Para o alto e avante! Já que todo mundo falou da série do Lois e Clark, que todo mundo gosta, então vamos falar do Smallville, que todo mundo gosta, hein, né? Ele começou bem, cara. Tipo, primeiro episódio bacana. Eles botaram a Lana Lang, que nunca teve grande destaque na história do... Tipo, as coisas que eu temia quando disseram que ia sair Smallville é que, pô, iam botar a Lois Lane como namorada dele desde adolescente. Eu li que iam colocar o Lex. Eu disse, puta, vão fazer uma série do Superman adolescente pegando os personagens da fase adulta dele. E quando eu vi que tinha Peter Ross, tinha Lana Lang, tinha Chloe, que eles inventaram pro seriado, que era uma analogia a Lois Lane no início, eu disse, pô, legal, conseguiram ir até... pretexto do Lex existir ali, eu achei bacana, hein? A série, ela foi se perdendo muito rápido. A repetição de toda semana existia um mutante diferente por causa de kriptonita. Ah, comeu kriptonita com abacate e virou o homem abacate. Tava perto de kriptonita num chiqueiro e desenvolveu poderes de porco, sabe? Começou a ficar repetitivo e idiota. Em 10 temporadas de Smallville, cara, eu devo lembrar de uns 5 episódios que valem a pena ser assistidos. E algumas coisas de citações. Eu gostava muito quando eles pegavam histórias que não tinham nada a ver com ele adulto, sabe? Teve um episódio de um menino que tinha poderes telepáticos, uma coisa assim, e vai morar com os Kent. Só que o poder telepático dele estava desenvolvendo um tumor no cérebro dele. E acho que ele fica uns 2 episódios aparecendo. O Clark, no começo da série, tinha medo de altura. Eles colocaram como se ele tivesse medo de altura como um dos empecilhos para ele voar. O menino sempre sonha em voar. Então uma das últimas coisas que o Clark faz antes do menino morrer é voar de balão com o menino. Isso tem tudo a ver com a ideia do Superman, levando o menino, realizando o sonho dele antes dele morrer. Então tem alguns episódios que são muito bons. Agora, quando começou a... toda semana um dos personagens ser possuído por um fantasma, e que daí já não era mais série do Superman, era do Chico Xavier. A Lana virou vampira, e depois ela virou bruxa, e depois ela virou deusa egípcia, e depois ela virou mulher pera, mulher melancia, cara. Não, baita aí, de encosto essa porra. Tipo, leva um pai de santo, cara. Quando ela virou uma descendente de uma bruxa do século, sei lá das contas, eu desisti. Onde Smallville se perdeu foi exatamente no roteirismo, na saída fácil, tá ligado? O Smallville nunca conseguiu se propor a uma trama e ter um final digno pra aquela trama. Eles inventam uma coisa muito mirabolante e dão um final idiota. Na época em que criaram a Fortaleza da Solidão, e daí surgiu o Jor-El. O Jor-El, cara, eu botei isso no meu review do episódio 200. Cara, eles criaram esse personagem, o Jor-El, teoricamente, na mitologia, na história, sempre esteve morto, né? Simplesmente mandou o filho dele pra cá. Ele se tornou a saída fácil pra qualquer coisa. Clark foi lá e revelou a identidade secreta dele pra Lana e deu merda. Aí ele foi pra Fortaleza da Solidão, o Jor-El mandou ele de volta no tempo e ele desfez o que ele fez. Só que daí alguém tinha que pagar por isso. Aí o Jor-El fez o pai dele morrer, o Jonathan Kent morrer, virou uma série de roteirismos bestas. Pra qualquer coisa que você queria fazer, você tinha desculpa de... Tem um cristal que faz isso, tem uma kriptonita que faz aquilo, Jor-El te volta no tempo, Jor-El te ressuscita, te dá poder, te tira poder. Cara, se você só cria situações e tira, resolve elas com um estalar de dedo, com uma resposta mágica, cara, você tá tirando a qualidade da série, não só a série no sentido de Superman. Esse negócio do Lex e do Clark serem amigos de infância, isso não é invenção da série. Isso existia na Era de Prata, nas histórias do Superboy. E isso é uma das poucas coisas que eu acho que foi bem desenvolvida na série. Uma das poucas coisas, um dos poucos personagens que são bons na série é o personagem do Lex, do Michael Rosenbaum. Bota a ideia do garoto que, porra, poderia ser uma boa pessoa, que é isso. Eu gosto dessa visão que, do Lex, assim, de um cara que não é um psicopata maluco que quer dominar o mundo. É um cara que acha que tá fazendo o certo. Ele acha que o Superman é uma ameaça. Então ele vai combater essa ameaça. É isso que Smallville mostrou. O Lex não é um cara que, um psicótico que tem desejo de matança louco. Ele é um sociopata. Ele faz tudo que for possível para conseguir atingir o que ele acha que é o certo. E isso Smallville trabalhou muito bem. Eu concordo com o Moura que Smallville foi boa pra mim até o final da terceira temporada, né? Assim, até o final da terceira temporada pra mim era muito boa. Tirando essas coisas de vilão da semana e tal, mas eu acompanhava sempre. E tinha pra mim os melhores cliffhangers de final de temporada e início de temporada de todas as séries que eu assisti na época, né? Essa coisa do Lex Luthor do pai fala de legado, né? A série falava muito sobre legado. Era o Clark que era o legado kryptoniano na Terra. Era o Clark que era a relação dele com o pai. A relação do Lex com o pai. O Lex que era mal por causa do pai. Então ele falava muito sobre relações humanas, né? As relações humanas que criavam o herói. Quando eles começaram a trabalhar os outros personagens, isso é interessante, sabe? Você dá um rumo pra Chloe, pra Lana, pro Clark ou pro Lionel e não ser uma série exclusivamente do Clark, eu acho bacana isso. Agora, quando o roteirismo tomou conta que, pô, agora, sabe, a Lana é uma bruxa, poderia colocar um personagem trabalhando com magia em cima da série. Existe magia na mitologia do Superman. Qual é a forma que eles faziam isso? Ao invés de introduzir um novo personagem, não. Você transforma a Lana numa bruxa. Agora, como tu falou, Marcelo, o que é interessante da série, o que era interessante da série, eram as relações humanas entre os personagens pra chegada do herói. E é isso que eles estão fazendo nessa última temporada, e é a parte legal dessa temporada. O que eu queria citar de relacionamento legal entre personagens é Lois e Clark. Pela primeira vez na série, eles estão dando uma justificativa pra Lois Lane existir. Ela tá sendo, digamos assim, a segurança e a força que o Clark precisa ter pra se tornar o Superman. De todos os personagens que surgiram na série, ela é a única que, tipo, demonstra pro Clark que ela vai estar do lado, fora os pais dele, óbvio, né? Mas que ela tá do lado dele a qualquer custo. Ela tá dando força, de uma forma bem sutil até, e bem interessante, bem bonita, pra tu ver que no final ele vai se tornar o Superman, por causa dela. Smallville conseguiu dar a Lois uma importância muito maior dentro da mitologia do Superman. Vou te dizer que nos últimos 6 anos foi a única coisa boa que Smallville conseguiu fazer. Quando Smallville começou, não era pra ser uma série do Superman. Era pra ser uma série sobre aquela criança, aquele adolescente e as coisas que aconteceram na infância e na adolescência dele e que fariam ele se tornar Superman. Tanto que eu nem imaginava um fim da série em que ele virasse um Superman. Eu imaginava um final da série em que ele iria pra Metrópolis, por exemplo. O que eu gostava, o que era uma coisa que pra mim era muito acertado no início da série, era os pequenos detalhes que faziam o fã de quadrinhos imaginar: ah, então talvez tenha sido daí que veio a ideia. Coisinhas pequenas como o símbolo do Smallville High, que era a escola em que ele estudava, era um pássaro com uma capinha vermelha. Quando ele foi pra Metrópolis, acho que foi na terceira temporada, os policiais usavam uma insígnia que é igual ao símbolo do Superman. A Chloe e a Lana, elas eram, na verdade, a Lois dividida em dois. Em duas, ela era duas facetas da Lana, da Lois, por isso que o Clark ficava sempre pendente entre as duas, e depois justificaria por que ele se apaixonaria pela Lois, porque a Lois tinha o que as duas tinham, cada uma tinha de melhor. Então esses pequenos detalhezinhos eram o que realmente me chamava a atenção. Aí no momento em que eles realmente tentaram colocar a mitologia do Superman dentro do Smallville, é que eu acho que acabou destruindo a série. Concordo com o Moura que agora eles estão com uma preocupação muito grande em querer consertar as coisas, e isso se nota, assim. Se nota que eles realmente estão querendo consertar as coisas, e eles estão usando soluções até pro nível de Smallville bem boas, simples, mas eficientes. Para o alto e avante! pra quem não sabe, Superman tá numa espécie de imbróglio judicial por conta de que os herdeiros do Jerry Siegel e Joe Shuster, os criadores do Superman, querem os direitos totais do personagem, enquanto que a Warner quer continuar tendo os direitos, né, e podendo lucrar com o personagem e não quer dividir esse lucro com ninguém. Somado a isso, nós temos também o problema que o Superman tá com 70 e poucos anos, que em breve ele vai estar em domínio público, né? Lá tem uma lei lá nos Estados Unidos, o personagem de quadrinho, eu não sei quantos anos que são, tá perto da época em que ele fica em domínio público, ou seja, qualquer um vai poder fazer histórias com o personagem, DC não vai poder fazer nada pra processar. O Renato Aragão tá fazendo há 40 anos piada, uma história com o Superman e ninguém fala nada. É um pássaro? É um avião? É um palhaço voante! Vai até a véia, crioulo! Na lei americana, tu pode usar os personagens que têm direito autoral sem pagar direito autoral, desde que a história seja uma paródia. Cara, mas o que me deixa mais impressionado é que o Rafael, atualmente, ele tá lendo dicionário, cara. Né? É que homem letrado, né? Por esses embrólios. Eu não sei pra que que serve, eu não sei o que que significa a maioria dessas palavras, mas eu uso elas aleatoriamente dentro das frases, assim. Torço pra que elas tenham contexto. Frase de efeito, né? Todavia, Datavenia, eu diria até que só. Para o alto e avante! Por isso que eles estão fazendo, correndo, tentando fazer um filme do Superman agora, né? Pra ser lançado em 2013, se não me engano. Que é exatamente o ano onde vai acabar. Exatamente o ano onde os direitos vão voltar pra família dos criadores, né? A Warner, né? A empresa vai ficar basicamente com o símbolo, uma coisa mais aperfeiçoada, o símbolo como é usado hoje. Foi criado pela Warner. O Superboy também foi. Os coadjuvantes, né? Superboy, Supergirl, Crypto, Legião e tal, foram criados pela Warner também. Mas assim, o conceito do Superman, do garoto que voltou do interior e parará, ele não poderão usar. O foda da legislação americana é que aqui é assim, tu criou o personagem, foda-se, tu vai lutar pelos direitos do personagem no tribunal, se tu ganha tudo, se tu perder, tu perde tudo. Lá nos Estados Unidos, a burocracia é muito mais complexa. Na verdade, eles não brigam pelo personagem, eles brigam por cada fatiazinha de aspecto do personagem, do universo do personagem. Eles estão brigando não pelo Superman, eles estão brigando pelo Superman, pelo símbolo, pelo uniforme, pelos poderes, pelos coadjuvantes, pela origem, pelo Superboy, pela Legião dos Super-Heróis, por todo e qualquer pedacinho relacionado direto ou indiretamente ou que surgiu nas histórias do Superman depois que o Superman, a partir do momento que o Superman começou a ser publicado pela DC como produto da DC, porque os autores, a gente não comentou sobre isso antes, mas os autores, logo depois da década de 40, não sei bem ao certo ano, eles venderam o personagem por $130. Foi nos anos 40 mesmo, na época da guerra, quando eles foram pra guerra. Em teoria, aí fudeu, eles teriam vendido tudo. Mas aí, como a legislação americana tem todas essas complicações, aí os caras entraram com essa questão de processo. Se fosse uma coisa assim, ou vai ficar pros herdeiros dos autores, dos criadores, ou vai ficar pra Warner, tudo bem, cara, teria uma resolução. O problema é que não vai ter uma resolução. Quando chegar o momento em que for decidido isso, provavelmente vai ficar a coisa assim, ó. A Warner vai ficar com a origem do Superman, os herdeiros vão ficar com o uniforme, com o direito sobre o uniforme. Um vai ficar com os direitos sobre o nome Clark Kent, o outro vai ficar com os direitos sobre o Jimmy Olsen, o outro vai ficar com os direitos sobre a Lois Lane. Então, no fim das contas, vai ficar uma coisa assim. Os dois lados vão ter o Superman pela metade. Para o alto e avante! Vamos entrar na parte aqui mais sentimental do nosso podcast. Vou fazer aqui duas perguntinhas, começar com o Marcelo. A gente falou tanto do Superman, né, de referências, de ícone e tal. O que o Superman representa pra você, cara? Conta aí uma lembrança marcante relacionada ao personagem. Pô, cara, o Superman pra mim sempre foi um personagem, um símbolo, né? Um símbolo de altruísmo, um símbolo de inspiração, pra se fazer coisas corretas, pra sempre se pensar. Que nem um conhecido meu, uma vez dizia que quando ele era criança, sempre tirava uma piada dizendo que se fosse fazer uma coisa, o que o Superman faria, né? Exatamente essa lógica, né? Do que uma pessoa que seria totalmente correta, totalmente certa, faria naquela situação, né? E de alguma lembrança, assim, que me venha relativa ao Superman, é só a questão da... Eu me lembro da morte dele. Eu tinha o quê? Eu acho que uns 10 anos, 11 anos. E foi na época que eu me mudei do interior pra capital aqui na Paraíba, né? Eu não comprava a revista naquela época assim, eu pegava emprestado. E peguei emprestado de um amigo meu a revista do Superman, a minissérie completa da morte e da ressurreição. E até hoje tá aqui em casa. Olha só. Já pode pode emendar aí, Rafael. Eu não tenho uma visão muito diferente do Marcelo, assim. Eu acho engraçado as pessoas dizerem assim: ah, eu não gosto do Superman porque o Superman, ele tem valores que nenhuma outra pessoa teria. Tipo, ninguém seria tão bom quanto ele no mundo real. Aí eu fico pensando assim, duas coisas, né? Tipo, primeiro, cara, tu acha que o Superman é real? Essa é a primeira coisa, né, que eu penso. Todo mundo sabe que tá vendo uma história e que o personagem não existe, que Krypton não existe. Partindo do princípio que a pessoa acredite que ele exista, né? E talvez por isso que ele esteja argumentando assim. Esse é exatamente o ponto do Superman. Realmente, nenhuma pessoa é como ele. É exatamente por isso que o mundo é a merda que é hoje. E é exatamente por isso que o Superman é o Superman. Porque ele é o único cara, ele é um alienígena que tem aquilo que falta hoje em dia no ser humano, que é justamente humanidade. E eu acho que isso é o melhor exemplo, mais do que todos os poderes que ele tem, é exatamente isso que ele passa. É isso que o Marcelo falou. O que que o Superman faria? Claro que a gente sabe que no mundo real não seria assim. Ele teria que tomar decisões difíceis em que não existe preto e branco. Mas é bom, é legal pensar, é reconfortante pensar que exista alguém que tenha uma moral tão elevada que pra ele não exista nenhum problema que não possa ser resolvido a não ser do jeito certo. É uma coisa que a gente pode se agarrar. Eu acho que as pessoas veem muito isso no ponto de vista religioso. Eu vejo muito isso como um exemplo que a gente pode levar pra nossa vida fazendo coisas pequenas, assim. Tem coisas que tu não precisa fazer. Tipo, por que que eu vou passar na frente de uma fila de banco, cara? Eu vou perder o quê? Eu vou ganhar um minuto, dois minutos? O que que isso vai melhorar na minha vida, cara? Não vai fazer diferença nenhuma. Tem pequenas coisinhas que, se a gente for parar pra analisar, a gente faz por qualquer outro motivo que não seja necessariamente vantajoso. Que o Superman tem, pra mim, tem essa pegada. Essa pegada de inspiração no sentido assim de: sim, nenhum ser humano é como ele é, mas deveria. Pô, fiz um discurso todo emocionado aqui, quase chorei. Né? Pura. Cara, o que que representa, assim? Eu acho que, tipo, como personagem de ficção, ele representa exatamente isso que o Marcelo e o Rafael falaram. Um bom exemplo, a ideia de herói. Eu acho que contextualiza bem, não é à toa que sempre que se fala o termo herói, o super-herói, todo mundo, mesmo quem não lê quadrinhos ou não assiste filme, mas, tipo, na mesma hora, imagina a figura do cara de capa e cueca por cima das calças. Representa aquele negócio do bem, de ajudar, de tentar ser sempre um exemplo, ou melhor, ou não fazer um mal para os outros. Eu acho que isso que é interessante, que é legal crianças lerem, principalmente histórias que, né, vão para esse lado do personagem, o lance da bondade, de você não querer sacanear com os outros, você não impor a tua vontade, mas você também não deixar que coisas ruins aconteçam. É isso que eu acho legal do personagem. Lembrança, cara, clássica, eu acho que exatamente os filmes de Sessão da Tarde que eu assistia, que o Christopher Reeve, com certeza foram os filmes do Christopher Reeve que me levaram a querer ler quadrinhos, foi o que me deu vontade de conhecer. E que nem o Rafael falou, né, cara, e até foi mostrado um pouco ali no Pelo Amanhã, eles mostram ele como se fosse um ser bem especial, né, indo pra Terra. Tal. Mostra o ápice, né, de coragem, tal, de moral que uma pessoa pode ter, da inventividade também, né? Ele tem uma capacidade para pensar em soluções que muitas pessoas não têm, tal. Da capacidade que ele tem de luta, né, por um ideal, sacrifício pela coletividade, desde uma nação até um pequeno grupo de pessoas, tal. E tem um texto até do Nietzsche, cara, que é do que fala sobre o super-homem, mas o outro super-homem, ele quis dizer de outro super-homem, né, que ele fez em 1833, eu acho. Ele fala que o super-homem representa, nesse super-homem do Nietzsche, na verdade, acho que seria o contrário pro super-homem dos quadrinhos, né? O super-homem, ele representava o instinto em vez da razão. Eu acho que pro super-homem dos quadrinhos é o contrário. É a força em vez do conhecimento. É o corpo em vez da alma. O prazer em vez da moral. E a natureza em vez de um mundo supraterreno, né? Então acho que ele representa esse tipo de moral, assim, que a gente não tá muito acostumado a conviver ultimamente. E uma coisa que me marcou, cara, do super-homem, uma coisa engraçada, na verdade. Um molequinho que morava perto de casa lá, que ele costumava se vestir de super-homem, né? Ele ficou uns 3 dias com aquela roupa de super-homem e tal. Isso tá com um cheiro que vai acabar com tragédia. E a gente botando pilha na cabeça do moleque que, na verdade, ele era o super-homem, que ele podia voar. E essa porra desse moleque pulou de um muro, cara. O moleque se machucou muito, cara, mas ele tá vivo, cara. Mas a gente ficou pensando nisso depois, cara. Puta, eu pelo menos fiquei mal pra caramba, entendeu? Seria da hora se o moleque tivesse saído voando, vocês iam se fuder, mano. E a mãe dele proibiu, nunca mais ele usou a roupa do super-homem depois dessa. E a gente já falou tudo aí, mas e tu, Zé? Qual, assim, o que é que o Superman representa pra tu e alguma lembrança aí que você tenha relativo a ele? Representa a mim? Porra nenhuma, cara. Eu compro a revista, você deixa ele rico, tem mais é que me divertir mesmo. A minha que obrigação dele. Eu só lembro de eu corria também, me enchendo na fantasia de super-homem, mas amarrava uma toalha vermelha no pescoço e saía. Já pulei de muro também. Né? Pô, não teria o que falar, vocês já falaram muito bonitinho aí por hoje já. Para o alto e avante! Agradecemos aí a paciência de todos. Principalmente com nossos colaboradores aqui, Marcelo, Rafael, Moura e Vini. E se é leitor, se tiver alguma sugestão de pauta, pode mandar pra gente. É lógico que a gente poder ver um monte de assunto ainda, qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer xingamento, pode mandar aí nos comentários, podem mandar e-mail também. E é isso aí, whatever. Você pode tudo conseguir, você sabe lutar. Faça então ela gostar de mim. Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. É um pássaro? É um avião? Não, é mais um momento Areva para a desgraça de todos. Eu estou aqui, Freud, junto com o senhor Marcelo Soares e o senhor Rafael Rodrigues. E aí, pessoal, tranquilo? Tranquilo. Tranquilão. Vamos falar do podcast sobre o ódio. O podcast mais rancoroso de todos. Recebemos 2 e-mails. Leonardo Moreira, que eu achei muito legal, cara. Ele elogiou aqui o podcast, escrachou o bico, que ele também é uma pessoa ecológica, não tem carro, e que ele fica escutando o podcast indo pro trabalho, dentro do ônibus, fica rindo, o pessoal no escritório fica falando que ele toda sexta-feira tá rindo. Valeu aí, Leonardo. E hoje ele falou que teve a presença da tia gorda das sacolas. Porra, 8 horas da manhã, a desgraçada já tá fazendo compra. Outra coisa que me incomoda aqui no Rio, diz ele, é quando o ônibus passa perto de alguma comunidade carente e sobra aquela galerinha bonita, cheirosa, que fala Black Speech. A gente vamos, a gente vamos. Washington, pega um litro de leite pra mim. E que sempre escuta um pagode no celular sem a porra do fone, que deveria vir em cestas básicas. Depois ele lembrou de mais coisas e mandou de novo. É, a pessoa aqui do Rio, ali da Tijuca, que já bebeu na Praça Vanhagem, eu já estive ali. Tem um vendedor de bananada que toda noite vem com a mesma história. Uma bananadinha, por favor, que é pro arroz e feijão das crianças. O cara, porra, eu bebo lá acho que tem uns 12 anos. Essas crianças nunca crescem, bicho. Não é possível. Eu tô achando que quem vai levar processo dessa vez vai ser o Leonardo. É. Leonardo, os processos referentes a esses comentários a gente vai encaminhar pra você, certo? Você já tem experiência no assunto, e aí você se vira aí. Os comentários aí do próprio podcast. Tivemos um pouco menos de comentários dessa vez aí. Quem quer comentar algum desses aí? Cara, eu queria comentar, assim, eu não olhei muitos comentários, porque a maioria são falando exatamente coisas que não gostam, né? Então fica até meio redundante ficar falando todos. Agora eu queria destacar um da Camila, né? Da Camila Tel, que ela colocou que agora o que me deixa puta mesmo é me chamar de querida. Chamou de querida, merece o inferno. Então, minha querida Camila, é obrigado por comentar sempre no Areva. Ah, a Camila é uma querida que tá sempre participando do Areva. Tenho muito a agradecer a participação dela. Um bocado de gente comentou várias coisas legais aí. Agora, uma que eu ri muito quando eu vi, foi no Marcelo Stuart falando do pessoal que fica na fila, né? O desgraçado tá lá na fila pra pagar alguma coisa ou pra ir na loteria, fica na frente do caixa procurando documento no bolso, no outro. Porra, o cara ficou na fila, cara, 20 minutos. Aí o cara só procura o documento na hora de que é atendido, né? Mas a que eu mais gostei, cara, é que ele falou que por andar muito de bike em Recife, você tem que atravessar um cruzamento, tem um carro na sua frente. Aí você reduz que o cara vai entrar, né? Mas ele não dá sinal. Aí o cara pedala pra passar, o filho da puta entra sem ligar a seta. Aí o que, que ele fez? Um exemplo pra todos. Ele fez um movimento chamado liga a seta, viado. Ele ficou parado na esquina com essa frase. Somente isso. Gesticulando pra todo mundo que não ligava a seta pra entrar. Cara, é realmente é uma foda, cara. Os caras que não ligam a seta, tu tá ali pra atravessar a rua, eu com criança, cara, eu tenho um filho, porra, tu nunca sabe pra onde o desgraçado vai, cara. As pessoas não ligam a seta, é uma merda mesmo. Bom, mais algum comentário, Rafael? Só queria agradecer as pessoas que comentaram. Pois então, e os assuntos do momento então, Rafael? Já que você não tem comentários, mas tem algum assunto aí atual? Quero comentar que, né, eu vi uma notícia hoje que me deixou assim super desanimado, né? Começa assim: parlamentares preparam aumento do próprio salário da presidência. Nossos queridos parlamentares nem esquentaram a cadeira deles, já estão pensando em propor um aumento para eles, né? Para quem não sabe, atualmente os deputados e senadores recebem salário de R$16.512,09. Antes isso fosse a única coisa que eles recebem, só que tipo assim, esses R$16.512,09, para quem não sabe, para eles salário puro, ou seja, eles não pagam aluguel, eles não pagam gasolina, eles não pagam carro, não pagam roupa, porque tudo isso eles ganham de auxílio do governo. Então dá pra ter uma ideia do quanto os cara ganha aí, né? O presidente, por incrível que pareça, ganha bem menos, não bem menos, mas menos, R$11.420,21. Com os descontos cai para cerca de R$8.000. Esse é o nosso Brasil. Eu queria ver um dia eles dizendo: não, acho que não precisa aumentar o nosso salário. Vamos distribuir isso e aumentar o salário dos nossos cidadãos. Nós que somos os patrões dos parlamentares, não fazemos a mesma coisa que os parlamentares, dão um pé na bunda deles. Ah, lembrei, é porque votar nulo é, abre aspas, desperdiçar o voto, né? Como se votar nesses imbecil não fosse. Ah, opa! Desculpa. Ratinho! Ah, não, desculpa, bom, mas eu tinha que desabafar, cara. Calma, bota todo o seu ódio. Um podcast de ódio já acabou, mas você ainda tem muito ódio pra botar. E aí, Marcelo? E o que você tem pra nós? Falar de um tema realmente totalmente a ver com o que o Rafael falou, eu vou falar sobre o Teleton, que teve Teleton no último final de semana, né? Apresentado nos Estados Unidos pelo Jerry Lewis e aqui no Brasil apresentado pelo grande, nosso querido Silvio Santos. É alguém que está aí quase no patamar do Freud em idade. Em senilidade também, né? Tá quase. Quem assistiu o CQC essa semana pode ver. O cara fez várias trollagens ao vivo em tempo real com as pessoas do próprio programa. Tipo, teve um cara que perguntou pra ele, né? E aí, Silvio, quando é que vai passar? Quando é que vai estrear a novela? Ele fez: eu não sei, pô, todo mundo sabe que o SBT é uma bagunça do caramba. Caralho! Falou isso. Falou isso ao vivo. Quando o Teleton passou o limite dos 20 milhões que estavam atrás de receber, né? A Hebe pegou, se jogou no chão pra fazer toda uma cena, não sei o quê. Ah, o que ele propôs ao Celso Portioli? Vamos pegar a Hebe nas pernas e nos braços e vamos fazer balancinho com ela. Meu Deus. Conjuntou a velha toda. Puta que pariu. Cara, esse Silvio Santos perdeu a noção, cara. O Silvio Santos, vocês dobram a língua pra falar de Silvio Santos. Ele é um marco da televisão brasileira. Eu adoro o Silvio Santos, o cara que pode fazer isso em rede nacional e ninguém vai falar nada contra ele, rapaz, merece meu respeito, merece minhas palmas. Isso aí, então vamos terminar hoje o podcast com uma catarata de palmas para Silvio Santos, o grande apresentador. E aí, pessoal, até o próximo podcast. Comentem aí, mandem e-mails para contato@areva.com e até semana que vem. Areva! Quanto é ridículo você ser o melhor amigo do Superman e você sempre se fuder. É, exatamente. Grandes bostas ser o melhor amigo do Superman. Eu ia falar daquele projeto que teve também de filme, que é o Superman Lives, né? Que era do Tim Burton. Cara, Não, me recuso. Vocês viram as imagens. Eu não queria comentar sobre isso. Não, mas eu fico falando. Imagina se tivesse sido feito, né? Gente, era o Nicolas Cage, pelo amor de Deus, cara. Pois cara, é. Mas ia ter um Superman. Nicolas Cage tem cara de cachorro, daqueles cachorros sabujos, sabe? Ele Superman é com Droop. Mullets, cara. O Nicolas Cage, ele podia fazer o papel do Droop em um filme, mas não o Superman. Cara, aquela roupa ela seria uma roupa pra aparecer os órgãos internos, acreditem. Tim Burton, né? É muito admira do dinossauro Johnny Depp, o super-homem do Tim Burton, né? Você hoje em dia seria o Johnny Depp. Eu nem sabia que ia participar disso, cara. Como não, pô? Eu só atendi a chamada, aí você já foi me perguntando, já foi caralho. O Areva tem que estar sempre ligado. Nada mais a declarar, meritíssimo. Bom, eu espero que essa experiência não tenha feito ninguém desistir de voar. Estatisticamente falando, ainda é o jeito mais seguro de viajar. Obrigado, senhor!